klein, ging allein in die weite Welt hinein. Bloody Sam. Os filmes de Sam Peckinpah. Estudar a violência para perceber a mente humana. Um programa de Ana Catarina Velés. Sam Peckinpah foi um cineasta polémico, conhecido pela sua descrição explícita e inovadora da violência, particularmente por a apresentar em cenas registadas em câmara lenta. Música. nos seus filmes há constantemente um antagonismo entre os ideais e os valores individuais e a realidade decepcionante em que as personagens se encontram. A sua reputação de ser uma pessoa conflituosa alargava-se para os bastidores das filmagens, com episódios de impetuosidade verbal e física com atores, produtores e técnicos. Nasceu em fevereiro de 1925 na cidade de Fresno, na Califórnia, de uma família originária das Ilhas Frísias, na Europa. Morreu com 59 anos, no hospital, devido a um ataque cardíaco sofrido quando estava de férias com a família a 28 de dezembro de 1984, em Inglewood, na Califórnia. A infância foi passada em Fresno, na Califórnia, no rancho Devon Church do seu avô. Durante a década de 1930 e de 1940, passou a maior parte do seu tempo a faltar às aulas para se dedicar com o seu irmão a atividades de cowboy. Nessa altura, a área de Coarse Gold e Bass Lake ainda era habitada por descendentes de mineiros e de cowboys do século XIX, e muitos deles trabalhavam no rancho. É provável que a sua experiência na infância com esta população e esta zona rural em transformação o tenha influenciado nos westerns que posteriormente realizou. Tinha problemas disciplinares e os pais decidiram transferi-lo para a San Rafael Military Academy. Em 1943, Peckinpah alistou-se no Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos da América e 2 anos depois partiu com o batalhão para a China com a missão de desarmar e repatriar os soldados japoneses que combateram na Segunda Guerra Mundial. Apesar do seu trabalho não incluir combate, terá testemunhado actos de guerra e tortura entre os soldados chineses e japoneses. Durante as suas semanas finais nos fuzileiros em Pequim, quis abandonar o serviço militar para poder casar com uma mulher autóctone, mas o seu pedido foi recusado. As experiências na China, nas quais se incluem ter sido atingido por um tiro, terão afetado e influenciado o modo como tratou a violência nos seus filmes. Paladin, paladin, where do you roam? Paladin, paladin, far, far from home. Will travel reach the card of a man? A knight without armor in a savage land. His fast gun for hire heeds the calling wind. A soldier of fortune is the man called Paladin. Paladin, paladin, where do you roam? Paladin, paladin, far, far from home. He travels on to wherever he must. A chest knight of silver is his badge of trust. There are campfire legends that the plainsmen spin of the man with the gun, of the man called Paladin. Paladin, paladin, where do you roam? Paladin, paladin, far, far. Após a sua estadia na China, foi estudar História na California State University, em Fresno. Nessa altura, Peckinpah conheceu em 1947 Marie Celand, a qual viria a ser a sua primeira mulher. Esta apresentou-o aos membros do departamento de teatro e ele, pela primeira vez, ficou interessado em encenar. No seu último ano da universidade, teve a oportunidade de dirigir e adaptar uma versão de uma hora da peça The Glass Menagerie, de Tennessee Williams. Quando concluiu a sua graduação na California State University, foi, em 1948, estudar teatro na University of Southern California, na qual passou 2 temporadas como diretora residente no Huntington Park Civic Theater, perto de Los Angeles. Em 1954, Peckinpah começou a trabalhar como instrutor de dicção e diálogos e assistente de realização no filme Riot in Cell Block 11, dirigido por Don Siegel. Colaborou com Siegel em mais 4 filmes: Private Hell, 36, de 1954, An Annapolis Story, de 1955, Invasion of the Body Snatchers, de 1956, no qual também apareceu num pequeno papel como ator, e Crime in the Streets, de 1956. O trabalho com Donald Siegel estabeleceu as condições para se tornar um argumentista emergente e um potencial realizador. Durante a sua vida, Peckinpah foi um alcoólico e, a certa altura, viciado no consumo de drogas. Terá tido também, segundo algumas fontes, distúrbios psíquicos de diagnóstico pouco claro. O seu problema com a bebida começou quando ele ainda estava a prestar serviço militar na China. Após de ser divorciado em 1960 da sua primeira mulher, de quem teve um filho, em 1965, voltou a casar, mas com uma atriz mexicana chamada Begoña Palacios, com quem teve uma filha. O seu segundo casamento foi tempestuoso. Peckinpah oscilava mentalmente entre períodos calmos e agitados, nos últimos dos quais com agressões. Fascinado pelas armas de fogo, quando abusava do álcool em estado de delírio, disparava contra os espelhos que tinha em casa. Em alguns filmes seus, apareceram imagens de espelhos a serem quebrados. Ele e Begonia Palacios separaram-se e voltaram a reunir-se 3 vezes ao longo da vida, tendo nascido da relação uma filha. Em 1971, Peckinpah casou-se com Joey Gold, mas no ano seguinte, 1972, voltou para Begonia Palacios, com quem ficou até morrer. Peckinpah passou grande parte da sua vida no México, principalmente depois de casar com Palacios. Isto porque, para além dela ser mexicana, Peckinpah ficou fascinado pelo estilo de vida e pela cultura deste país, realizando neste território 4 dos seus filmes: Major Dundee, em 1965, The Wild Bunch, em 1969, Pat Garrett and Billy the Kid, em 1973, e Bring Me the Head of Alfredo Garcia, em 1974. Apesar do seu temperamento explosivo, Peckinpah criou um grupo fiel de amigos e de colaboradores. Alguns atores como Aaron Oates, Elkie Jones, R.G. Armstrong, Ernest Borgnine, James Coburn, Ben Johnson ou Chris Christopherson, e colaboradores como Jerry Fielding, Lucien Ballard, Gordon Dawson e Martin Baum estão presentes em alguns dos seus filmes. How to bring something out of an actor that even the actor didn't know was there. And that's what an actor works for, because what else is there? Saying lines or being cute or whatever? No. Yeah, that's people think about that. People think that acting is an easy chore. Why, I can do that, you know, like they have today. You know, tits and ass and the studdo who's always doing his trip, you know, shooting and killing and blowing things up. Nah. That's junk. It's terrible junk. Commercial shit is what it is. And everybody likes it because it's easy. Nobody has to think about anything. They just sit there and sensitize themselves or desensitize themselves to anything real. And they say, oh boy, wasn't he great. Boom, did you see that gun yet? They're made for 13, 14-year-old boys. Today we have action films, not films with action. Sam was probably accused of too much violence. He was a man of nonviolence. He wanted to show violence the way it was in order to achieve nonviolence, to make it so repulsive that nobody wanted to see it. Today they glamorize violence, unfortunately. Well, let's start with one of the more controversial areas surrounding you. Of the most controversial areas surrounding me is the fact that there are three people in the world who call me Mr. Peckinpah. They are all lawyers for MGM. Sam, may we start with one of the more controversial areas around you, and that is, does it worry you that in the public mind your work is synonymous with excessive and very explicit violence, that you are in fact known as Bloody Sam? No, people who could take their own leisure at deciding what they did not want to do for a living and apply labels to others, journalists, TV commentators, etc., did that some years ago, and of course the public went for these labels. I think the public has learned, at least somebody has learned in the passing years, that Bloody Sam was merely a changeover from dishonesty to at least looking at the fact that people do bleed and are hurt. But I am not responsible for the chainsaw, whatever its name is, or any of the other trash that has been put forth. I deal in violence as a term of very sad poetry. Contrastes da sua personalidade polarizavam entre um comportamento simpático, artístico ou delicado, a extremos de violência, capazes de o magoar e a quem estava consigo. Sam Peckinpah começou a sua carreira nos últimos anos de 1950, escrevendo argumentos e realizando episódios de séries de western na televisão, por recomendação de Don Siegel. Entre elas estavam episódios de Gunsmoke, Have Gun Will Travel, The Rifleman, Broken Arrow e Klondike. Escreveu um episódio intitulado The Town para a série da CBS Trackdown. O romance The Authentic Death of Andre Jones foi por si adaptado, originando em 1961 o filme One-Eyed Jacks, realizado por Marlon Brando. Oficialmente, a primeira realização de Peckinpah foi um episódio de Broken Arrow, em 1958, e, em 1960, vários episódios de Klondike e quatro de The Rifleman. Durante este período, Peckinpah escreveu para uma outra série de televisão, The Westerner. Acabou por ser o produtor da série e dirigiu 5 dos episódios. Embora as críticas fossem boas, a série apenas durou 13 episódios, sendo suspensa a sua emissão devido à dureza dos conteúdos. Apesar de ter sido cancelada, Sam Peckinpah e a série recebeu nomeações para o prémio Producers Guild of America for Best Filmed Series. Thank you. Keyes, o protagonista de The Westerner, sugeriu Peckinpah como realizador do filme The Deadly Companions. O produtor Charles B. Fitzsimmons aceitou. De baixo orçamento, o filme rodado no Arizona foi um processo de aprendizagem para Peckinpah, pois estava incapacitado pelo produtor de alterar um guião ou fazer montagem. Peckinpah jurou nunca mais dirigir um filme em que não tivesse o controle do argumento. Este é o seu filme menos conhecido. Ride the High Country, de 1962, foi o segundo filme de Sam Peckinpah baseado no argumento para cinema Guns in the Afternoon, de N.B. Stone Jr. Peckinpah e William S. Roberts reescreveram o guião, neles incluindo referências à infância do realizador no rancho de Denver Church, e ainda é uma das cidades desse período, com o nome de Corsegold. inspirou-se para uma das personagens no seu próprio pai, David Peckinpah. A história é sobre dois amigos, Gil Westrom, o autor Randall Scott, e Steve Judd, o ator Joel McCrea, que são contratados para transportar ouro de uma comunidade mineira através de território perigoso. Um deles tenta convencer o outro a ficarem com o ouro. Este filme foi um enorme sucesso na Europa, recebendo críticas muito elogiosas. Para alguns, este foi um dos melhores festivais de Peckinpah. Major Dundee, de 1965, foi a primeira de várias más experiências com os estúdios que financiavam os filmes. Peckinpah foi escolhido para realizador quando Charlton Heston, o protagonista, após ver em privado Ride the High Country com o produtor, lhe deu a sua aprovação. conta a história de um oficial de cavalaria da União, o Major Dundee, comandante de um posto de prisioneiros confederados no Novo México. Um chefe Apache ataca e destroça uma companhia militar e rapta várias crianças. Para as resgatar, Dundee organiza um exército improvisado que incluía um ladrão de cavalos, veteranos confederados e um pequeno grupo de soldados negros que tinham sido libertados da escravatura. Dundee fica obcecado com a sua missão e avança pelo México profundo, com os seus soldados exaustos e sem preparação militar. Para Peckinpah, este foi o seu primeiro filme com um grande orçamento e com um elenco de grandes estrelas, possibilitando a escolha de várias localizações remotas no México para filmar. Porém, os gastos subiram e ultrapassaram o orçamentado. Intimidado com a grandiosidade do projeto, Peckinpah, após cada dia de filmagens, embebedava-se. Despediu pelo menos 15 membros da sua equipa. A relação com os atores e a equipa técnica atingiu um ponto de ruptura, até Aston ameaçar atingir Peckinpah com um sabre se ele não mostrasse mais respeito pelas pessoas presentes. 15 dias depois, as filmagens terminaram com mais $1,5 milhão gastos, acima do previsto. Aston ainda deu o seu salário para manter o projeto, mas a instabilidade de Peckinpah obrigou a cancelar toda a produção. Sem estar concluído e sem respeitar a vontade de Peckinpah, Major Dundee foi levado pelo produtor e montado em várias versões. Foi um fracasso de bilheteira e um fracasso como filme. Durante toda a sua vida, Peckinpah sustentou que, na sua versão, este era um dos seus melhores filmes. No entanto, com estes incidentes, a sua reputação foi abalada. O seu próximo trabalho seria o filme Cincinnati Kid, sobre um jovem prodígio com o vício do jogo e que derrotou um velho mestre durante um jogo de póquer. Antes de começarem as rodagens, o produtor recebeu inúmeras chamadas a falarem sobre o que aconteceu durante as gravações de Major Dundee. Após 4 dias de filmagens, o produtor não gostou do seu trabalho e despediu-o. The Wild West was pretty well tamed by 1930. I saw one just like it in Waco. Hey, Frank, you know what I hear? I hear they take out one of those things up north that can fly! That was a balloon, you damned old fool. No, the old man's right. They got motors, wings, go 60 miles in less than an hour. Driven to the border by the irresistible thrust of civilization were the remnants of the breed that had made the West wild. If they move, kill them. The payrolls were harder to get at. Ah! the railroad now. But there were still a few trails for the kind who'd be cold before they were tame. They called them the Wild Bunch. Pike had been a gentleman of principle. He still had a principle or two. We're not getting rid of anybody. We're gonna stick together just like it used to be. When you side with a man, you stay with him, and if you can't do that, you're like some animal. You're finished. Dutch had dug for gold. He gave up digging. How many cases did you take from the train? 16 cases of rifles. We lost one on the trail. He stole it. Thornton should have been a lawyer. He always argued. Hold it! Relax, it's just some champagne we ordered. Sykes had been a gunman in his day. He still had the gun. We gotta get him back! How? Gorch had been trying for years. Sometimes he almost worked up to normal. I want you to meet my fiance. Em 1966, Daniel Melnick, produtor e admirador de The Westerner e de Ride the High Country, estava a precisar de um realizador e argumentista para adaptar o romance Moonwine, de Catherine Ann Porter, para a televisão. Soube que Peckinpah tinha acabado de ser injustamente despedido do filme The Cincinnati Kid. Apesar de alguns avisos das personalidades na indústria, decidiu contratá-lo e dar-lhe liberdade. Moonwine é uma tragédia acerca de um agricultor que comete um homicídio fútil. Este filme fez com que Sam Peckinpah fosse nomeado pela Writers Guild for Best Television Adaptation e pela The Directors Guild of America for Best Television Direction. O filme é considerado um dos trabalhos mais intimistas de Peckinpah e revela o seu potencial dramático e profundidade artística. Tendo como fundo a vontade de voltar a fazer filmes, a violência vista no filme Bonnie and Clyde, realizado por Arthur Penn em 1967, e a frustração da América com a guerra do Vietnã, Peckinpah ganhou inspiração para reescrever com Waylon Greene um argumento que se tornaria no aclamado filme The Wild Bunch. Monumento épico, este filme fez escola, especialmente pela sua montagem e pelo modo como a violência é filmada, por vezes em slow motion, narrando a deriva de uma quadrilha de bandidos experientes após um sangrento assalto falhado. Estes tentam sobreviver de acordo com o seu modo de vida, independente e errático, num mundo em transformação, no qual já não há lugar para eles. Pike Bishop, o ator William Holden, o chefe destes homens, é perseguido pelo seu melhor amigo e antigo membro do grupo, Dick Thornton, o ator Robert Ryan, agora do lado da lei. Em fuga, o bando de Bishop chega ao México durante a Guerra Civil e encontra o corrupto e brutal general Mapache, o ator Emilio Fernández, do Exército Federal, a quem inicialmente decidem oferecer os seus serviços. O American Film Institute colocou esta obra no lugar 80 entre os 100 melhores filmes americanos e a revista britânica Empire no lugar 94 dos 500 melhores filmes de sempre. Considerado um filme controverso, por causa das suas imagens arrebatadoras de violência e da forma cruel e pouco escrupulosa como as personagens tentam sobreviver, foi um enorme sucesso, assim que estreou em 1969. Considerado por muitos como excessivo e até sádico, é também para outros uma obra-prima. Com este inovador filme, recebeu a sua única nomeação para o Academy Award for the Best Original Screenplay. Yeah. happened to have a big showing of all five pictures from Warner Brothers in Jamaica or somewhere like that, and they had invited a whole bunch of critics from all around the world. And next morning after the picture would be a symposium of asking why was this, why was that. And the very first question out of the box after they had seen The Wild Bunch was, why was this picture ever made? Now, we were all sitting up there, Sam Peckinpah, myself, Bill Holden, Warren Oates, Ben Johnson and all. And we wondered, what do you mean, why was it ever made? I mean, we thought it was an excellent picture. And they said, the shots, the blood, the this, the that. And it reminded me of the day when we had finished one section of the film. And now we were going to get into this business of meeting the general and the cutting and everything else and the bloodletting. And we were coming back from lunch one afternoon, and Sam is walking along with his head kind of low. I put my arm around his shoulder and I said, Sam, what's the matter? He said, I'm worried. I said, worried? About what? He said, I don't know. He said, I hesitate getting into this next thing, you know, with all this. And I said, Sam, what are you worried about? You've got a great picture going here. Let the blood flow. What the hell do you care? Let it go. And he looked at me, you know, and he said, by golly, we will. I saw him with bottles of blood going around and laying it in. And bless his heart, he just, I know he adored the film. He really did. Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn, and I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down. The Ballad of Cable Hogue, de 1970, foi o filme que Peckinpah fez a seguir de The Wild Bunch. Contrariando as expectativas, é um filme divertido e sem a estatura épica da obra anterior. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. Of course sometimes kings may ragmen be. If it can happen to a king, it can happen to me. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow still the song I sing. Good or bad, whatever brings, got no choice, greet the day, and whatever debts I owe to fate, I'll make fate pay. Peckinpah utilizou praticamente os mesmos atores e membros da equipa de The Wild Bunch. O filme relata 3 anos da vida de um homem, um prospector sem sorte, que decide viver no deserto e nele estabelecer um posto na rota da diligência, a que chama Cable Springs, após ter descoberto água naquele lugar, quando foi abandonado pelos companheiros para uma morte certa. A lifetime when the sun goes down. up to you to do your share and be there to put the sun to bed tomorrow. Be the song you sing. Yesterday won't mean a thing. Make today your next day's gone. You'll still be here grinning when today's all gone. O tempo de filmagens ultrapassou por 19 dias o que estava planeado e superou em 3 milhões de dólares o orçamento previsto. Para Peckinpah, este é um dos seus filmes favoritos. Wait for me, sunrise. Bring me some new skies. Gonna stop all my wondering when I see what tomorrow will bring. It might bring down the taste of a bright berry wine or a white winging bird singing I'm feeling fine. It might bring by a breeze over new mown hay or the touch of a lover at the end of a day. So you wait for me, sunrise. Bring me some new skies. Gonna stop all my wondering when I see what tomorrow will bring. Take all of my troubles and make me less weary. Bring me bright colored peacocks, yellow canaries. Oh, my time is your time. My heart can sing. I will see what tomorrow will bring. I will see what tomorrow will Em Straw Dogs, de 1971, Peckinpah teve de viajar até a Inglaterra para poder dirigir um dos seus trabalhos mais obscuros e psicologicamente perturbadores. Foi produzido por Daniel Melnick, que trabalhou anteriormente com ele em Noon Wine e baseado no livro The Siege of Trencher's Farm, de Gordon Williams. Peckinpah recebeu inspiração de duas outras obras, American Genesis e The Territorial Imperative, de Robert Audrey, os quais sustentam, em síntese, que o homem é um ser essencialmente carnívoro que instintivamente combate pelo controle do território. O filme versa sobre David Sumnerum, o ator Dustin Hoffman, um tímido matemático americano que deixa o caos dos protestos universitários contra a guerra para ir viver com a sua jovem esposa Amy, a atriz Susan George, na aldeia onde ela nasceu, na Cornualha. Nessa aldeia, o ex-namorado de Amy não se conformou com a escolha que ela fez. Ele e os seus companheiros não simpatizam com a presença do estrangeiro. Surgem tensões e estas intensificam-se até uma explosão conflitual. O matemático é forçado a defender a sua própria casa. A trama culmina num massacre. As críticas a esta película extremaram-se novamente. Para uns era um filme belo, que expunha a selvageria humana. Para outros era misógino e celebrava de um modo fascista a violência. A cena que mais reprovação teve foi aquela em que Amy é violada por dois dos habitantes locais. Peckinpah tentou associá-la aos seus próprios medos enraizados nos casamentos falhados. Muitas opiniões identificam esta cena com uma fantasia machista e chauvinista que inferiorizava a mulher. Outras sustentavam que este era um dos seus melhores filmes. Foi também em Inglaterra que Peckinpah conheceu Josie Gold e casou com ela, mas pouco tempo depois divorciaram-se devido às suas frequentes mudanças de humor e excessos de agressividade. Depois de concluir Straw Dogs, regressou aos Estados Unidos para começar outro filme, intitulado Junior Bonner. Com a fama de ser um realizador de filmes violentos, Peckinpah aceitou o projeto por se situar entre Noonwine e The Ballad of Cable Hogue. O filme conta uma semana na vida do cavaleiro de rodeo, Junior J.R. Bonner, o ator Steve McQueen, que regressa à sua cidade natal para entrar numa competição anual de rodeo. Filmado no Arizona, Peckinpah referiu que fez um filme em que ninguém foi alvejado, nem ninguém o foi ver. Foi Steve McQueen que, ansiando voltar a trabalhar com Peckinpah, lhe apresentou um argumento de Walter Hill, The Getaway, baseado no romance de Jim Thompson. Peckinpah tinha o objetivo de fazer este filme um thriller de qualidade, para aumentar a sua cotação no mercado. Um assaltante condenado conhece um homem de negócios corrupto que o ajuda a sair da prisão. Mais tarde, ambos assaltam um banco. Este filme, cheio de explosões, tiroteios e perseguições de carros, foi o maior sucesso financeiro de Peckinpah até então. Knocking on heaven's door.

So hang on to your woman if you've got one. Remember in El Paso once you shot one. Up in Santa Fe you bought one. Billy, you've been running for so long. Gypsy Queens will play your grand finale way down in South Tularosa Alley. Maybe in La Rio Pecos Valley. Billy, you're so far away from home. Billy, you're so far away from home. Pat Garrett and Billy the Kid é baseado num argumento de Rudolph Wurlitzer, autor de Two Lane Blacktop, realizado por Monty Hellman em 1971, que Peckinpah viu e admirou. O realizador achou que com este filme poderia afirmar a sua marca no género western. Peckinpah reescreveu o argumento e conseguiu explorar temas que lhe interessavam. O filme, rodado no México, teve diversos contratempos, como uma epidemia de tuberculose, câmaras avariadas ao funcionar mal e os recorrentes problemas de álcool de Peckinpah. Este foi um dos projetos com mais embaraços da sua carreira, com gastos de $1.600.000 acima do previsto. Foi considerado um filme incoerente e, por iniciativa de James Aubrey, presidente da Metro-Goldwyn-Mayer, a sua duração foi reduzida de 124 para 106 minutos, contrariando a vontade de Peckinpah. Mais tarde, o filme foi lançado na íntegra e foi reavaliado, com muitos críticos a considerá-lo um clássico moderno e um dos grandes filmes deste realizador. Pat Garrett, o ator James Coburn, que havia sido companheiro do bandido Billy the Kid, o ator Chris Christopherson, passou para o outro lado da lei e é agora xerife do condado de Lincoln. Defende os interesses do governador Lew Wallace, o ator Jason Robards, e dos ganadeiros do território em que o seu antigo companheiro continua a agir de um modo criminoso. Neste filme, Bob Dylan aparece num papel secundário e é o autor da banda sonora. O filme foi um desastre financeiro. There's guns and towers to the river. There's guns across. the streets they'll go by the hacienda, up to Boot Hill they'd like to send you. Billy, don't you turn your back on me. There's tears inside the eyes of crazy faces, bullet holes and rifles between the spaces. There's always one more notch and four more aces. Billy, and you're playing all alone, playing around with some sweet señorita. Into her dark chamber she will greet you. In the shadows of the mesa she will lead you. Billy, and you're walking all alone. They say that Pat Gets got your number, so sleep with one eye open when you wonder if every little sound just might be thunder, thunder from the barrel of his gun. The businessmen from Taos want you to go down, so they've hired Mr. Garrett to force you to slow down. Better don't it make you feel so low now to be hunted by the man who was your friend. So hang on to your woman if you got one. Remember in El Paso once you shot one. Over in Santa Fe you bought one. In the days when you were better known, gypsy queens will play your grand finale way down in some Tula Rosa alley. Maybe in the Rio Pecos Valley. Billy, you're so far away from home. Billy, you're so far away from home. Billy, you're so far away from home. Segundo Peckinpah, o filme Bring Me the Head of Alfredo Garcia, de 1974, foi o único que se estreou exatamente como ele pretendia. Foi escrito pelo próprio, mas a partir de uma ideia de Frank Kowalski, seu assistente, juntamente com Walter Kelly e Gordon Dawson. El Jefe, o ator Emilio Fernandez, descobre que a sua filha adolescente ficou grávida de um estranho. Sob tortura, ela confessa a identidade do pai. El Jefe oferece $1 milhão para quem lhe trouxer a cabeça de Alfredo Garcia. Quase como uma cópia do próprio Peckinpah, a personagem principal, Benny, o ator Warren Oates, conhecia Alfredo Garcia e procura o seu paradeiro para receber o dinheiro. Considerado um drama macabro, com comédia, ação e tragédia, grande parte das críticas são negativas. Para além de ter sido um fracasso de bilheteira, até foi incluído na lista do livro The 50 Worst Films of All Time and How They Got That Way, de Harry Medved e Randy Dreyfuss. Mas recentemente, a reputação do filme tem vindo a aumentar, tornando-se um filme reverenciado por muitos cinéfilos. Após sucessivos desaires nas receitas da maior parte dos seus filmes, Peckinpah precisava de atingir novamente o êxito de bilheteira do seu filme The Getaway. Apostou em The Killer Elite, um filme de ação e espionagem com James Caan e Robert Duvall como agentes rivais e filmado em São Francisco. Mas, durante a filmagem, Peckinpah começou a consumir cocaína, graças a James Caan, causando-lhe distúrbios e pouca concentração no projeto que tinha em mãos. Os produtores não lhe deixaram reescrever o guião. Frustrado, Peckinpah começou a consumir mais e a passar mais tempo no seu reboque, permitindo que os seus assistentes dirigissem muitas cenas. A certa altura, Sam Peckinpah teve uma overdose de cocaína e acabou no hospital, onde recebeu o seu segundo pacemaker. Felizmente, o filme foi concluído e teve um moderado sucesso de bilheteira, mas tem sido considerada a sua obra mais fraca, um testemunho de decadência de um grande realizador. Foi nesse mesmo ano que lhe ofereceram projetos como King Kong e Superman. Recusou-os, preferindo fazer um filme passado na Segunda Guerra Mundial intitulado Cross of Iron, estreado em 1977 com James Coburn, Maximilian Schell, James Mason e David Warner. Adaptado de um romance sobre soldados alemães, reescrito por Peckinpah, o orçamento do filme era baixo e os fundos disponíveis foram rapidamente ultrapassados. O álcool e a cocaína tornaram a realização confusa e errática. Sem dinheiro, a conclusão do filme teve que ser improvisada num só dia. O filme, memorável pelas viscerais cenas de combate e por mostrar o absurdo da guerra, foi um grande sucesso na Europa e é para muitos uma obra-prima esquecida do cinema de guerra. Convoy foi o seu penúltimo filme, baseado numa música com o mesmo nome de C.W. McCall. Apesar do consumo constante de cocaína e de álcool, Peckinpah conseguiu fazer deste filme o seu maior sucesso de bilheteira. Como não podia deixar de ser, durante a sua realização houve problemas, em particular com a sua saúde. Filmado no Novo México com Kris Kristofferson, Ellie McGraw, Ernest Borgnine, Franklin Ajay e Burt Young, o enredo centra-se numa perseguição entre polícias e um caminista. As opiniões críticas foram divergentes. Umas arrasaram o filme, outras elogiaram-no. Followed the line and he bided his time and he watched for his chance to strike. Then he picked on a truck. luck when he crossed that final bridge. There's choppers and rigs full of guns and pigs. They wall to wall on the ridge. He showed no fear as he grabbed his gear and he stuck it to Granddaddy Low. Them guns went boom and his ass went zoom and the Mac took a terminal blow. Now, how about you, Big Nasty? Come on there, say listen, Big Nasty. We sure are glad you used a wall on this here run to kick ass, don't you know? On 10-4, I know you can't see kick ass on the same beat, Mac. Well, that big black Mac stopped dead in her tracks when the trailer flew high in the air. There was pieces of truck and some pieces of duck, junk and debris everywhere. Then the rig took a drink and commenced to sink, and there was no duck no more. But that evil smile from dirty old Lyle showed south from the North Texas shore. Peckinpah aceitou realizar The Osterman Weekend, de 1983, mas rapidamente começou a odiar o argumento, que se baseava no romance policial de Robert Ludlum. Várias vedetas de Hollywood fizeram audições para o filme, só mesmo pela oportunidade de trabalhar com o lendário realizador Sam Peckinpah. Rutger Hauer, John Hurt, Burt Lancaster e Dennis Hopper constam no elenco. O filme teve muito boas receitas comerciais, mas foi menosprezado pelos críticos. Foi a 28 de dezembro de 1984 que Sam Peckinpah morreu de ataque cardíaco, deixando uma obra de culto. O seu cinema ou é amado ou é detestado. Foi um realizador de extremos, lembrado pela sua cumplicidade com um grupo de atores e técnicos, a sua elite, os seus eleitos e pela sua genial desmesura. Este programa teve locução de Marta Roque e João Soares Santos. Westerns across the river, aiming at you.